Nossa amizade é plano do Senhor. Quem pode apagar o nosso amor? A tristeza, o medo ou a dor? Nossa amizade é plano do Senhor. Nem a morte, nem a vida, sempre haverá saída. Nossa amizade é plano do Senhor. Nossa amizade.